Boa noite, começa agora o fim da semana. Cavaco propôs um compromisso de salvação nacional que implica um acordo entre PSD, CDS e PS. As fraudes no Serviço Nacional de Saúde já ultrapassaram os 130 milhões de euros. O acidente de comboio no Canadá deveu-se a uma má montagem dos travões de mão. França e Uruguai disputam a final do Mundial de Sub-20. Há mistério em Teatro de Mistério. Aos domingos, às 5 da manhã, no Canal 1. Cavaco Silva anunciou que PSD, PS e CDS estão dispostos a alcançar o compromisso de salvação nacional proposto pelo Presidente da República. No entanto, o chefe de Estado alerta que as negociações deverão estar concluídas o mais rapidamente possível. Na quarta-feira, Cavaco Silva falou ao país e anunciou a sua decisão face à atual crise política. Não aceitou a proposta do governo, da qual se desconhecem os pormenores exatos, e propôs um compromisso de salvação nacional. Esta proposta, que não pode ser imposta aos partidos, sugere um governo com os três partidos que assinaram o programa da Troika, PS, PSD e CDS. Na comunicação ao país, Cavaco explicou que o cenário de eleições antecipadas implicaria um atraso na aplicação do Orçamento de Estado para 2014 e um aumento da despesa, mesmo que as eleições se realizassem no mesmo dia das autárquicas. Além disso, o presidente sublinhou que haveria a possibilidade de a Troika suspender ou adiar o envio das restantes tranches do empréstimo. Perante a solução apresentada, Passos Coelho, Paulo Portas e António José Seguro mostraram a disponibilidade dos respectivos partidos em iniciar as conversações para o entendimento. Cavaco Silva apelou a uma solução o mais rápido possível. Resta, por isso, aguardar novos desenvolvimentos. O governo anunciou na quinta-feira que pediu à Troika o adiamento do 8º exame regular para final de agosto ou início de setembro, juntando-o com o 9º exame. O pedido surgiu no seguimento da atual crise política em Portugal. O Executivo pediu à Comissão Europeia, ao Banco Central Europeu e ao FMI o adiamento da 8ª avaliação. Recorde-se que este exame tinha início marcado para amanhã, mas a comunicação de Cavaco Silva ao país motivou o pedido de adiamento. A média dos exames de português do ensino secundário é negativa. A nota baixou dos 9,5 valores do ano passado para os 8,9 este ano e a taxa de reprovação aumentou de 8 para 10%. Os dados foram revelados pelo Ministério da Educação e Ciência um dia após a divulgação da maior parte das notas dos exames nacionais de ensino secundário. As classificações de português, português língua não materna e latim A só foram afixadas mais tarde esta semana, por se tratarem de provas que não foram realizadas na data marcada, 17 de junho, devido à greve dos professores. O Ministro da Saúde revelou na quarta-feira dados sobre fraudes no Serviço Nacional de Saúde que apontam para um prejuízo já superior a 130 milhões de euros. Em declarações, Paulo Macedo afirmou que os números continuam a crescer, uma vez que há casos ainda em investigação. Na terça-feira, a Polícia Judiciária procedeu a detenções de pessoas ligadas à atividade médica, farmacêutica e distribuição de medicamentos por fraudes no Serviço Nacional de Saúde. Ao todo, são 7 os detidos, 3 médicos, 2 farmacêuticos, 1 delegado de informação médica e um empresário ligado ao armazenamento de medicamentos. São acusados, entre outros delitos, de corrupção passiva para o ato ilícito e burla qualificada de elevado valor. A operação foi dirigida pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ em colaboração com o Ministério da Saúde. Um jovem sueco morreu na sexta-feira durante um salto de base jumping na Nazaré. O comandante da Polícia Marítima da Nazaré contou ao Jornal Expresso que o acidente ocorreu por volta das 9 horas da manhã por falha do paraquedas. O jovem estava com 3 acompanhantes de nacionalidade norueguesa que não chegaram a saltar. Seguimos agora para o habitual segmento de economia. Na Bolsa de Lisboa, o PSI20 encerrou no vermelho com uma variação negativa de 1,09%. A Mota-Engil obteve o melhor desempenho com ganhos de 3,26%. Já a EDP Renováveis foi a cotada com mais perdas, rondando os 4,31%. Na América, a Nasdaq 100 fechou a ganhar 0,02%. A VeriSign voltou a obter o melhor comportamento com ganhos de 7,25%. Já a Dow Jones terminou a semana em terreno negativo com perdas de 0,13%. O pior comportamento foi registado pela Boeing com uma variação negativa de 4,30%. O barril de Brent encerrou a sessão a cerca de 187 dólares a unidade. O euro vale agora 1,31 dólares, 0,86 libras e 2,96 reais. Tempo para uma breve pausa no fim da semana. Quando voltarmos, vamos falar-lhe da atualidade internacional e desportiva. Saiba quem venceu o torneio do Wimbledon e como França e Uruguai chegaram à final do Mundial de Sub-20. Ora, a minha próxima escolha está relacionada... Tua próxima escolha? Sim, a minha escolha. Escolhes tu. Porquê? Sim, escolho eu. Mas tu escolhes tu porquê? Então, porque foste tu a escolher há bocado. Foste tu. Não, foste tu. Até a música que ouvimos não foste tu. Fui eu. Não, fui eu. Foste tu. Foste tu. Não foste tu a escolher. Foste tu, sim. Não, agora sou eu. Não, foste tu, agora sou eu. Não, sou eu. És tu porquê? Porque sou eu, então fui eu. Até a minha escolha foi tu, agora sou a minha. Escolhes tu. Ou escolho eu. Sábados, às 19 horas. 7 da tarde. 19 horas. 7, para quem estás a complicar? Porra, tu pensas que as pessoas são burras como tu? Então as pessoas podem pensar que são 9 horas? Não, é 7 da tarde. 19. 7 da tarde. A seguir às 7 da tarde. Oh, é teimoso. Ah, e então são 7 da tarde, não são 19 horas. Para que é que isso? É uma coisa, mas... Sábados, às 19 horas, no canal 1. 7. Sim, diz às pessoas, 7 da tarde. 19 da tarde. Pronto. 19, não, 19 da tarde é muita coisa, é qualquer mais. No canal 1 levamos o desporto assim, na desportiva. Segundas 21h30 com o Carlos Bonaparte no canal 1. Está de regresso o fim da semana. Fique desse lado e conheça o cartaz para o festival Mel Marés Vivas e, como já é habitual, fique a par das histórias insólitas que correm o mundo. A televisão pública grega reiniciou esta semana as suas emissões um mês após o súbito encerramento da estação pelo governo. O sinal da ERT foi interrompido a 11 de junho após decisão do Executivo. A medida pôs em risco 2.600 postos de trabalho e gerou uma vaga de contestações e uma crise política que quase implicou a queda do governo. Na quarta-feira, as principais frequências da antiga ERT emitiram um novo logótipo que dizia Televisão Pública Grega. O governo deverá assegurar uma programação temporária durante 2 meses e contratar funcionários para trabalhar na nova estação, com o início previsto para o outono. Desde o encerramento da estação, que os trabalhadores ocupam o edifício da ERT e recusam aceitar os despedimentos. Um comboio com vagões cisterna carregados de petróleo descarrilou no domingo e entrou desgovernado na cidade de Lac-Mégantic, no Canadá. A causa do acidente terá sido uma má montagem dos travões de mão. As autoridades já confirmaram 15 mortes, mas há dezenas de pessoas ainda desaparecidas. As testemunhas do acidente falam numa gigantesca bola de fogo e em pelo menos 6 explosões no centro da cidade. Às agências noticiosas, o porta-voz da Polícia Provincial do Quebec avançou que o número oficial de desaparecidos é de 40 e acredita que as vítimas mortais vão aumentar. Um representante da empresa proprietária do comboio explicou que a composição se encontrava estacionada, travada e sem motorista, esperando a mudança de turnos. Um avião Boeing 777 da companhia sul-coreana Asiana Airlines sofreu um acidente no sábado passado durante a aterragem no aeroporto de São Francisco, nos Estados Unidos. Os bombeiros confirmaram 2 vítimas mortais de nacionalidade chinesa e mais de 180 feridos. A bordo estavam 292 passageiros. O aparelho ficou parcialmente queimado durante a manobra. Testemunhas do acidente contaram à comunicação social que a cauda do avião se partiu na aterragem. As imagens televisivas mostram o Boeing quase destruído, sem cauda e com vários carros de bombeiros a apagar o incêndio. Estão decididos os finalistas do Mundial de Sub-20 que decorre na Turquia. França e Uruguai disputam a final do torneio, enquanto Gana e Iraque decidem o 3º e 4º lugar. Nos quartos de final, a França venceu o Uzbequistão por 4-0, o Gana bateu o Chile por 4-3, o Iraque ganhou contra a Coreia nos penaltis e o Uruguai venceu a Espanha por 1-0, já no prolongamento. Quanto às meias-finais, França derrotou o Gana por 2-1 e o Uruguai venceu o Iraque por 7-6 nas grandes penalidades. Os 2 últimos jogos estão agendados para este fim de semana. Andy Murray é o primeiro britânico a vencer o torneio de Wimbledon em 77 anos. A última vez foi em 1936 com Fred Perry. Murray venceu a competição no domingo após vencer o atual número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic, em 3 sets. O tenista britânico bateu o adversário por 6-4, 7-5 e 6-4 num jogo que durou mais de 3 horas. Com o verão chegam os grandes festivais de música. Nos próximos dias 18, 19 e 20 de julho é a vez do Mel Marés Vivas, a decorrer em Vila Nova de Gaia. No dia 18, conto com The Smashing Pumpkins, Bush, Beware of the Darkness e We Trust. Dia 19, sobem ao palco David Guetta, La Rue, James Morrison e Orelha Negra. Para dia 20, estão marcados os 30 Seconds to Mars, Rui Veloso, Klaxons e Virgem Suta. No teatro pode assistir à peça Violência, o Fetiche do Homem Bom, no Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa, até 21 de julho. Também em Lisboa, no Cinema São Jorge, está em exibição dias 15, 22 e 29 de julho o teatro Vamos Lá Perceber as Mulheres, mas só um bocadinho. Mais a norte, o Centro de Arte de Ovar recebe dia 19 de julho a peça Lar Doce Lar. Se preferir uma exposição, o Centro Português de Fotografia, no Porto, organiza até setembro a mostra do Prémio de Fotojornalismo 2013. As histórias insólitas de hoje vêm de lados opostos do mundo. Ambas são casos bastante bizarros e por isso merecem destaque no fim da semana. Na China, a polícia desmantelou uma rede que vendia partes de frango mal armazenadas e, em alguns casos, fora de prazo, há 46 anos. A operação decorreu na cidade de Nanning, no sul da China, e as autoridades acabaram por apreender 20 toneladas de patas de frango congeladas em mau estado. Uma grande parte da mercadoria era importada de forma ilegal dos países vizinhos, Laos e Vietnã, e depois processados em fábricas chinesas. As autoridades explicaram que os produtos eram conservados em peróxido de hidrogênio, um aditivo ilegal que dá um aspecto mais recente aos alimentos, impedindo que se estraguem. A outra história vai fazê-lo repensar os seus utensílios de cozinha. Ou talvez não. Uma forte onda de calor está a atingir os Estados Unidos e, na Califórnia, os visitantes do Parque Nacional do Vale da Morte estão a tentar estrelar ovos no chão para testar o calor da região. Tudo começou quando um guarda publicou no Facebook uma foto a estrelar um ovo numa frigideira ao ar livre. A gestão do parque decidiu desafiar os turistas a fazer o mesmo, mas muitos visitantes optaram por não usar a frigideira e fritar os ovos diretamente no chão. Os responsáveis pela zona já apelaram às pessoas que parassem com esta moda, visto estar a causar problemas ambientais numa zona protegida. O Vale da Morte é conhecido por ser a zona mais quente do planeta. Em 1913, os termómetros atingiram os 57 graus centígrados e nas últimas semanas o valor voltou a aproximar-se deste recorde. É com estes ovos estrelados que termina o fim da semana de hoje. A música desta semana é Beautiful Lie, dos 30 Seconds to Mars, um dos cabeças de cartaz do festival Mel Marés Vivas. Não se esqueça que eu volto no próximo domingo, à mesma hora, com as principais notícias da atualidade. Até lá, tenha uma boa semana!